Eita, que menina louca, tu não vem atrás de estresse. Olha, menina louca, tu não vem atrás de estresse. Que o dia melhora quando a noite aparece. É pra bater no médiozão. Isso é racha de médio, rapaz. Quer médio? Então tome médio. Eita, que menina louca, tu não vem atrás de estresse. Olha, menina louca, tu não vem atrás de estresse. Que o dia melhora quando a noite aparece. O clima melhora quando a noite aparece. Quero ver então balançar demais. Toda noite ela pede porque eu quero mais. Ela tá aguentando, tá e aí, Genderson? Mas o que que é isso? Olha só o que essa mina faz. Ela faz de um demais. Vem aqui, vem aqui, vem. Ela senta aqui, não tem como ninguém competir. Pede nada. Sentando, vai se preparando. Sobe, desce dançando. Vem, vai, vem, vai. Continua sentando, vai se preparando. Sobe, acompanhando dançando, tá aqui, né? Vem, fazendo a segunda vai, voz. Vem, vai. Então toma. Pra tocar no radinho de pilha. André Cedês, o moral de Bicoara.